Que é isso, meus irmãos e irmãs, nesta festa do batismo de Jesus, acabamos de escutar no Evangelho a diferença que há entre o batismo de São João Batista e o batismo que Cristo instituiu. O próprio São João Batista quis diferenciar o seu batismo daquele que seria realizado pelo Messias. Eu batizo-vos com água, o Messias batizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo, com o Espírito Santo e o fogo. O Messias, com o seu batismo, realizará uma transformação do vosso ser. O batismo de João era um gesto simbólico, importante, mas simbólico. No fundo, era uma espécie de sinal, de compromisso, de que se abandonava uma vida menos boa e iniciava uma vida nova, transformada. Lavava-se o que estava mal para retomar uma nova vida. Com a imersão na água, simbolizava-se, por um lado, a morte, talvez com uma certa referência ao dilúvio que aniquilou e afogou, por assim dizer, o mal. Mas, por outra parte, a água também é fonte de vida para a terra seca e recupera a vida, faz que se renasça de novo. E assim era, podíamos pensar, o batismo de João, um modo com que cada um reconhecia que tinha um mal, que era necessário afogar, e dispunha-se a recomeçar uma nova vida. Mas então, que sentido tem que Cristo, sempre santo, se deixe batizar? Ele que nunca cedeu minimamente ao pecado. No livro de Jesus de Nazaré, de Bento XVI, o Papa Emérito explicou a razão pela qual Cristo ser batizado. Há uma culpa que é necessário afogar, sim, mas não é de Jesus, e sim de toda a humanidade. Jesus carrega em si todos os nossos pecados, de algum modo fala os seus, assume uma certa responsabilidade de lidar com eles, e deixa-se submergir nas águas do Jordão e renasce. O batismo de Jesus antecipa simbolicamente a sua própria missão. O Senhor carregará com os nossos pecados, morrerá na cruz para a expiação desses pecados e ressuscitará, né? Há de emerger das águas, né? Com uma nova vida. E nós, ao sermos batizados, somos convidados a morrer e ressuscitar com Jesus. Queremos unir-nos a Nosso Senhor e, com o batismo, iniciamos uma vida nova que deve abranger todas as dimensões da nossa existência. Seria um erro dramático pensar no batismo como uma espécie de afiliação a um clube em que se pagam umas cotas e se comparece algumas vezes para participar nas atividades do clube, como, por exemplo, nos casamentos e funerais. Isso não seria uma vida de alguém que está batizado em Cristo. Permitam uma comparação simples, mas o batismo de João era como uma espécie de certificado ou de símbolo de que a pessoa queria iniciar uma nova vida. O batismo de Jesus, o nosso batismo, não é um mero símbolo. Há uma transformação. Somos revestidos de Cristo. Somos imersos em Cristo, unimos-nos ao Senhor. Estamos em condições de que toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos, todos os nossos trabalhos, nosso modo de pensar, de atuar, de lidar com os outros, de descansar, seja conforme à nossa identidade cristã. É-nos pedido dizia um autor, e com razão, que de algum modo prolonguemos com toda a nossa existência a própria vida de Jesus. Seria ótimo que alguém que nos visse pudesse pensar no seu interior, esta pessoa, pelo seu modo de estar, pelo seu modo de lidar com os outros, pelo seu modo de trabalhar, pelo seu modo de acolher, lembra-me Jesus, de algum modo. Isso seria o melhor elogio que nos poderiam fazer. Não se trata de andar à procura desses elogios, mas deveríamos ficar contentes, né, se alguém chegasse a essa conclusão, por ser verdadeira. Vale a pena, neste dia do batismo do Senhor, que nós próprios voltemos a dar uma renovada importância à nossa condição de batizados. Se a tomarmos a sério, como sendo o maior dom que Deus nos dá depois da vida, essa renascer em Cristo, descobriremos, eu pensava em duas conclusões, a duas consequências, perdão, descobriremos o alcance das palavras de São Pedro, da segunda leitura. Deus não faz acepção de pessoas. A todos nos é dada a possibilidade de nos unirmos plenamente a Jesus. Pobres a ricos, sãos doentes, novos ou velhos, de uma raça ou de outra. E, como cristãos, todos temos uma dignidade fundamental. E o resto? A função que cada um de nós desempenha como cristãos, como membros deste povo de Deus, que é a Igreja, esta família de Deus, é secundário com respeito a esta igualdade fundamental entre todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. É claro que há funções diferenciadas, como, por exemplo, numa família, uma coisa é o filho e outra coisa é o pai, mas todos fazem parte da mesma família. Um filho, uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos, podia dizer, eu quero ser o pai. Está bem, mas não és, poderás vir a ser, mas nesta família és filho. O fundamental é a possibilidade de sermos santos. A nossa meta como cristãos não é ser freira, padre, bispo ou até papa, seria absurdo. É bom, às vezes, ter esse desejo, se Nosso Senhor nos chama para uma dessas vocações, mas elas são sempre secundárias com respeito ao fundamental, que é o caminho para a identificação plena com Cristo, que é acessível a qualquer pessoa. O Santo Cardeal Newman dizia com certa graça, já sendo cardeal, os leigos, bem, sem eles ficaríamos um pouco ridículos. Voltar a dar importância, a redescobrirem o valor da nossa dignidade cristã, da nossa dignidade de batizados. Entre outras consequências, leva-nos a esta: Deus não faz acepção de pessoas e nós também não devemos fazer. Todos os nossos irmãos que aqui estão, nesta Assembleia, têm a mesma dignidade de batizados em Cristo. Cristo revestiu-os dele. E em todos, por mais diferentes que sejam de nós, devemos descobrir esse dom que temos em comum. Uma outra consequência breve do batismo, dessa dignidade fundamental, aquilo que o Papa Francisco recordou no seu discurso do passado dia 9 de outubro sobre a necessidade da participação de todos no processo sinodal. Escreveu o Papa: a participação é uma exigência da fé batismal. Entendemos bem que seja assim. Se confiamos que Deus a todos abraça, a todos aqueles que querem ser batizados em Cristo, olha-os de uma forma particular e lhes dá graças concretas, pois acreditemos que Deus atua neles, e aquilo que pensam, aquilo que fazem, o modo como olham, certamente reflete, de algum modo, pelo menos em algumas ocasiões, as graças que Deus lhes dá. E todos nós devemos valorizar essas graças, escutar as pessoas. O que é que Deus disse a esta pessoa? Né? O que é que Deus lhe mostrou? Pelo menos ouvi-las, procurando ver, né, se há algum sinal de graças que o Senhor lhe tenha dado e que servem também para todos nós. Termina o Papa neste discurso: participar em todos é um compromisso eclesial irrenunciável. Porquê que é renunciável? Porque é trazer ao de cima a nossa condição de batizados em Cristo. Todos somos membros da família, todos pertencemos à família de Deus, todos podemos dar o nosso contributo. Queremos que Nossa Senhora veja em nós o seu Filho Jesus e pedimos-lhe que interceda diante do seu Filho para que todos reconheçamos neste dia o nosso dom do batismo e que queiramos que ele marque toda a nossa vida e, ao mesmo tempo, que, apoiados nesse dom, reconheçamos em todos os batizados pessoas com quem Jesus quer contar.